Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Fala galera, aqui é o Sembiano e estou de volta no RPG Heraldos Podcast. Bem que o Santiago tentou me chutar, mas não foi pra longe. Eu voltei pra falar de RPG de verdade. Isso aí, D&D. Comigo aqui, eu tentei me livrar dele, mas não deu. Santiago, é isso aí. Minete. Eu sou que nem o teu pior trauma, cara. Você não vai se livrar nunca. Eu tentei te chutar, que nem você me viu no de vampiro, mas tudo bem. Não, mas relaxa. O dia que você for falar de miniatura de D&D, você pode me chutar à vontade. Beleza. Cenozito, como vai você? Tudo bem, pessoal? Aqui é o Ranger Daniel. Estou muito, muito, muito animado para ver como é que ficou esse crossover entre Dungeons & Dragons e Sherlock Holmes, que a gente vai resenhar hoje. O Elementar Evil. Oh, essa piada é minha lá do nosso vídeo. Eu. E o cara que é o Adventurers League Man aqui no Brasil. Nossa, quem dera, hein, Sembiano? Para com isso, brother. Boa noite, galera. Vim aqui xeretar o podcast dos RPG Arautos para falar mais um pouquinho sobre Adventures League, desvendar os segredos do programa de jogo organizado mais bacana, mais fantástico, mais titânico, mais incrível de toda Fyrum, de toda Orph, de toda Kryn, de todas as rodas dos mundos aí que nos cercam. Muito obrigado pelo convite de vocês. Continue elogiando. A gente emprestou aqui o Bruno Cobb. Bruno Cobb acho que tem, cara, uns 5 mil projetos de RPG. Não, agora eu parei, agora eu tô só com a Holy Players, eu juro. Não, mas você tá com a Holy Players, você tá com o stream do Azecos também, né? É, continua? Pela Holy Players também, cara. É. Enfim, não, mas... Só a Holy Players também, tipo, vocês têm evento aí toda semana, né? É, se a Holy Players não bastasse, né? Como se a Holy Players não bastasse. Ela por si só já consome todo o pouco tempo que eu consigo negociar com Cronepsis aqui, o grande Lorde Dragão Cronepsis. Imagina se tivesse mais algum projeto além da própria Role, mas fico muito grato, quero agradecer vocês todos pelo convite. Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dos RPG Arautos, acompanhei a criação do grupo, fui um dos jogadores de vocês, sei que vocês estão nessa da RPG há um tempão e é uma satisfação enorme poder estar voltando com vocês aqui para conversar a respeito de uma decorrência, né, da RPGA, que é essa Adventures League. Eu acho que dá pra dizer que é a evolução ou não? Cara, eu acho que é a evolução, sim. É o que é a RPGA antes, hoje é a Adventures League, né? E é uma evolução que é positiva no meu aspecto, mas é o que a gente vai discutir aqui no decorrer. Eu só queria fazer um comentário, Cobb. O negócio é o seguinte: se você continuar falando tão empolgado, tão animado, a gente vai chutar o Guga e vai deixar só você, hein? Daí. Porque isso nas versões antigas, o Santiago já foi. Os caras acham que ele é meio down, assim, mas não é, que ele sempre tá com alguma coisa na boca que a gente não identifica na hora. Eu não sou meio down, eu sou meio. Aí, é perigosíssimo. Você tem que entender que não é que eu sou deprimido, é que eu sou jogador de vampiro, cara. É diferente. É verdade. Isso. Você anda de preto no. Você participa do podcast maquiado. É, anda de preto no metrô. Não, vai rolar uma polêmica aí nesse podcast, hein, cara. Jogador de D&D falando de vampiro vai dar polêmica aí. Vai dar. Mas os caras chutaram a gente no podcast de vampiro, a gente veio aqui pra dar o troco. Mas o que importa é que a gente veio aqui falar de Adventures League com o Cobb, de mega convidado aqui, e do novo plot, não só do Adventures League, como de D&D, que é o Princes of Apocalypse, cujo Cenoz é um especialista, não nesse novo plot, mas na origem dele, que é o Elemental Evil, né? Não tanto como especialista, mas já matei muito orc por lá e já aprendi muito elemental de pedra também. Pra quem não sabe, a Princess of Apocalypse é uma, digamos assim, uma versão quinta edição da continuação do Elemental Evil, do conceito do Elemental Evil. Mas a gente vai falar disso depois. Vamos começar falando de Adventurers League. Cobb. Eu? Você é o cara da Adventurers League aqui no Brasil, em São Paulo. Não. Explica pra gente como é que tá. Vou fazer um parênteses. Essa história. Vamos por partes. Para quem está chegando agora e nunca ouviu falar a respeito, o que significa o termo Adventurers League? Seria, em português, seria Liga dos Aventureiros, né? É um programa de jogo organizado, promovido pela própria Wizards of the Coast, que é a empresa, né, a editora, produtora responsável pelo Dungeons & Dragons, que é o maior RPG do mundo, mais jogado, mais famoso, né? E o que em tese é um programa de jogo organizado? A ideia é ser, os programas de jogo organizado estão para o RPG de mesa, como os MMOs estão para os jogos de videogame de computador. É lógico que os programas de jogo organizado surgiram muito antes dos MMOs, né? Não existia nem internet quando a RPGA começou e tal. Mas a ideia é todo mundo jogando no mesmo mundo, mais ou menos a mesma história, e ajudando a definir os rumos do que será as próximas versões, as próximas etapas, né, do que virá a ser o cenário canônico do próprio Dungeons & Dragons. Né? A função que eu exerço aqui no Brasil é a de coordenador local. Eu divido o meu posto com o Daniel Oliveira, lá de Fortaleza. Né? O Daniel foi eleito o primeiro local coordinator aqui do Brasil. É uma função que ela é indicação, né? O pessoal da Wizard encontra você ou alguém te indica, e aí de alguma forma eu entrei para Adventures League, comecei a promover jogos pela Role Players, até a gente incentivou os nossos narradores a participarem da própria Adventures League, não como uma forma de só de se divertir, mas de aprimorar a técnica, de conhecer o sistema. E aí os caras gostaram do trabalho que eu vinha fazendo. O coordenador regional, que é o FD Reboleiro, aliás, um abraço pra galera se estiver ouvindo a gente aí, falam espanhol, talvez eles entendam o nosso português aqui, talvez eles escutem a gente aí, eu vou indicar o link do podcast pra eles. Entrou em contato comigo e perguntou se eu aceitaria a responsabilidade de ser um dos divulgadores da RPG, da Adventures League, eu ia falar RPG Age. da Adventures League aqui em São Paulo. Então eu sou o coordenador local de São Paulo. Espero que em breve tenhamos contingente para que eu não seja o único coordenador, né, aqui do Sudeste do Brasil, mas o Daniel está cuidando do Norte do país, eu estou cuidando do Sul. O que a gente faz? A gente esclarece dúvidas, a gente visita as lojas, a gente responde pela voz da RPGA, a gente é um pouco da voz da RPGA, eu falo da RPGA, a gente é um pouco da voz da Adventures League aqui no Brasil, né, para desvendar um pouco de como é que o sistema todo funciona de jogo organizado. Não tem nenhum mistério, né? Mas é a função que eu exerço é mais ou menos essa. Acho que deu para dar um overview aí do que é a Adventures League e de qual é a minha função aqui dentro, né? É, e acho que é talvez um pouco diferente, a gente fala, tá sendo muito esse paralelo com a RPG, é um pouco diferente a Adventures League. Ela acaba sendo um pouco mais abrangente desse passado mais recente da RPG, que era uma coisa muito só ligada a lojas, né? E hoje a Adventures League, tipo, é um lance que você pode jogar em casa, acho que tá se definindo ainda como vai se jogar online também. Né? Acho que hoje ela é muito mais ligada aos produtos, ao plot principal, no caso, que fica, acho que, aberto para todos jogarem, não é isso, Cobb? Isso, muita gente me faz essa pergunta, né? Fala, mas escuta, é só o pessoal que é profissional de D&D que joga isso aí que você está jogando, né? Eu falo, não, não tem nada a ver. Quem que pode jogar a Liga dos Aventureiros, né? Quem que pode jogar Adventures League? Ela é perfeita tanto para veterano quanto para novato. Então, quem nunca jogou vai receber todo o suporte que precisa, de pessoas interessadas, estão ali intuitivamente não, mas elas têm desejo de estar ali, né? São voluntários, elas estão ali voluntariamente. Então, vão ser pessoas que vão te tratar com carinho, vão te tratar com atenção, você vai ser bem recebido. Né? Um dos objetivos da Adventures League é esse, é receber muito bem novos jogadores. Você vai receber todo o suporte que você precisa, de regra, de cenário, de diretriz de jogo organizado. Quem já joga, o cara é veterano, putz, o cara vai ganhar um espaço para se divertir, para conhecer outros jogadores, para fazer novos amigos. E melhor do que isso, quem já narra D&D Quinta Edição, quer dizer, você já é um narrador e tem vontade de participar desse programa, você pode escrever para o meu e-mail, né, pro Cobb, @roleplayers.com.br, ou pro contato mesmo, que o pessoal, contato@roleplayers, que o pessoal encaminha para mim, para se juntar a nós como voluntário, né? Tanto aqui em São Paulo, lá em Fortaleza, tem unidades da Adventures League em outros lugares do país. Eu vou dar o link com os meninos aí do localizador de loja, para você se descobrir se tem um espaço ligado à Adventures League aí na sua cidade. E mesmo que não tiver, a gente dá orientação sobre como abrir, né, um espaço desse, sobre como funciona para que isso aconteça. Guga, mas vamos para a pergunta que não quer calar. Por que mudou? Por que deixou de ser RPGA e virou Adventures League? O que, que aconteceu? Na verdade, eu acho que a RPGA morreu antes de morrer o D&D. Assim, não morreu, mas meio que... Acho que ainda no final da quarta edição, eles eliminaram o termo RPGA e todo mundo passou a ter DCI normalmente, né? A RPGA existia, assim, levando quando... Acho que quando começaram os playtests, junto com a quinta edição, efetivamente, depois dos playtests, que eles não chegaram a falar assim, morreu a RPGA, virou Adventures League. Não, eles já falaram assim, ó... Existe Adventures League. Em nenhum momento eles falaram assim, a evolução da RPGA, nada disso. Mas óbvio, acho que migrou todo mundo para lá. Eu acho que o principal motivo, acho que o Cobb pode comentar um pouquinho disso, no meu entender, dessa mudança, é muito mais essa situação, acho que um pouco mais abrangente, né? E acho que um pouco influenciada pelo sucesso da Pathfinder Society também, que eu acho que ela tem um conceito mais próximo do que é hoje a Pathfinder Society do que foi a RPGA antes. O que você acha, Paulo? Cara, eu endosso a tua opinião. Assim. É muito bacana essa postura da própria Wizards de evoluir mesmo, né? O trabalho que... Fica óbvio, né? Pra quem participou, cara, eu sei que vocês estão nessa há muito mais tempo que eu. A minha carteirinha da RPGA tem o logo da TSR. A de vocês deve ter a digital do Gary Gygax ainda, né? Então vocês devem estar nessa... Cara... carteirinha eu tenho até antes, mas acho que quando o Xande, eu acho que era um cara que mexia muito com isso antes, né? Mas eu fiquei muito mais interessado, eu acho que numa época, não sei se você lembra, quando a gente ainda jogava junto, o Hetz queria forçar a gente a pagar pra entrar com o clube, porque na época você tipo, tinha que juntar a galera, membro pago, pra ter um clube local, né? Exato. E só tinha o do Xande, daí o Hetz falou, a gente joga aqui, tem que pagar. Hetz já queria desviar essa grana, não sei pra onde. Se não me engano, a RPG Altos nasceu dessa iniciativa do Hetz de querer montar o próprio clube dele de RPGA, não foi isso? Foi um pouquinho isso, foi uma junção disso com o que existia do Xande, né? Foi, eu lembro que nasceu meio que daí isso aí. Lembro do... Bom, então, o que eu quis dizer com isso? Que eu acompanhei o trabalho da RPGA desde a segunda edição, né? Da época do AD&D. Joguei um pouco em Heaven's Bluff, fui jogar um pouco de terceira edição para ver como é que funcionava. Na quarta edição eu não me liguei tanto ao jogo organizado, eu tava mais me dedicando ao The System na época, né? Tinha um outro projeto de RPG que eu participava. Mas eu me lembro que existem diferenças muito claras assim, quando você se envolve no programa, no novo programa da Wizards. Primeiro que ele é mais focado na dinâmica de jogo / produto mesmo. Eu percebi que eu tenho mais acesso, é muito mais rápido, muito mais veloz o meu acesso aos premieres, né, a produtos que você recebe antecipadamente para testar. Então eu tive acesso a Prince of Apocalypse, por exemplo, que é a temporada onde eu efetivamente entrei para RPGA, foi a segunda temporada, né, a primeira foi a Tyranny of Dragons. Mas eu tive acesso ao material praticamente um mês antes da aventura ser lançada nas lojas lá nos Estados Unidos, né? Um mês antes você tá falando aí de março, né? Porque foi lançado agora 14 de abril, 15 de abril, né? Foi. Eu comecei efetivamente a me interessar pela Adventures League não faz muito tempo, gente. Eu tô na Adventures League... A própria quinta edição, pra mim, é um pouco novidade, assim. O ano passado eu me dediquei muito a aprender sistemas nacionais, independentes. Então, Dungeon World, Shotgun Diaries, que foi, não é nacional, mas foi publicado por uma editora daqui... me dediquei a uma série de outros sistemas e acabei delegando para a equipe, né, que estava mais empolgada com isso, essa tarefa de se informar, de se envolver com o D&D Quinta Edição. E aí eu me envolvi pessoalmente mesmo na Adventures League a partir da segunda temporada. E aí eu senti isso, que a dinâmica é muito mais veloz, então eu recebi o material com mais agilidade, eu tive contato com eles com muito mais agilidade. Eles têm uma presença que não, eu não via antes, eu não sei como é que foi na quarta edição, mas a presença nas mídias sociais dos peers envolvidos, né, dos profissionais envolvidos com a própria Adventure League é muito grande, né, a troca é muito maior. E eu, como o Gustavo falou, eles tiveram uma boa escola com a Pathfinder Society. Né? Eu nunca joguei pela Pathfinder Society, o que eu sei a respeito dela, eu conheço a respeito, conversando muito com o Rafa Comanete, conversando com o pessoal que capitaneia esse movimento aqui no Brasil. Nunca joguei nem narrei Pathfinder Society, já li os manuais, sei como é que funciona, e lendo os manuais eu percebi a influência nítida que a Pathfinder Society teve nessa evolução para Adventure League, principalmente nesse quesito de produto, temporada de enredo, né? Eu acho que produto, temporada e o conceito de facção. Isso, muito, é uma herança muito grande da própria Pathfinder Society também. Né? A Pathfinder Society puxou um pouco isso de D&D das facções, então você tinha alguns outros programas de jogos organizados antes da Pathfinder Society, que o de Eberron, né, o Mark of Hero, enfim, que tinham já com o negócio das casas de Eberron, o lance do trouxeram esse conceito de facções, e os caras evoluíram para um lance in-game, que é a própria Pathfinder Society. E a Adventurers League tentou trazer o conceito in-game da Pathfinder Society, das facções, né, pro D&D, utilizando já grupos isso, de poder. Ele herdou isso. Exato. Foi bacana que na primeira temporada tinham as facções do mal também, né? A gente tinha os grupos que combatiam as facções dos heróis, né? E agora não, agora a gente mantiver as facções dos heróis, mas a gente tem as facções do mal acabaram se tornando os elementos. Deixa eu falar um pouco de cada uma das... Mas os Zentarim continuam. Sim, eles sempre foram facção de jogador, se não me engano, né? Sim, o ano passado foi, e na Epic da Gen Con foi a facção que ganhou o Gen Con. Os malvados ganharam, tem alguma coisa errada. Foi triste, eu vi minha facção perder ao vivo, cara, foi muito triste. Tá jogando pelo Lords Alliance. Lords Alliance, as always, né, meu? Mas os caras, pô, tinham muito Zentarim, cara. Como tudo, todo mundo quer ser evil, né, Sanji? A gente tem um encanto pelos malvados, né? Até hoje. Até hoje, todo mundo quer ser mal. Mas... Menos o Senos, cara. O Senos sempre joga de Lawful. Ranger caótico. Ele só é mal com o mestre. Até hoje eu não esqueci que ele mentiu no playtest pra mim. Viado do caramba. Só duas magias que apareceram magicamente na ficha. Mas... Nossa. É magia. Mas, Cobb, me fala um pouquinho, cara, como que tá a estrutura de aventuras? Você tem ali, eles... pra jogar mesmo. Você falou um pouquinho de participar, se fulano tem loja pra colocar, mas... Tá aberto para todo mundo jogar? Ainda tá aberto para todo mundo jogar no modelo Encounters? Então, existem três grandes modelos de jogo organizado, né, atualmente na Adventures League. Ela foi recebendo muitas atualizações ao longo do último ano, né, durante o Turn of Dragons. E atualmente a gente tem três modelos de jogo. A gente tem o D&D Encounters, que ele acontece semanalmente, né, às quartas-feiras. Então todas as stores, né, as Friendly Low Game Stores, que são as FLGS que eles chamam, né, se reúnem às quartas-feiras à noite, o mundo para jogar D&D. Eles querem que o mundo pare para jogar D&D de quarta-feira. Tinha que ser quarta? Então, eles escolhem a quarta-feira por um motivo que... A minha próxima pergunta, a pergunta desse mês na reunião local vai ser justamente essa. Em que manual está escrito que precisa ser quarta-feira? Porque é uma coisa que se fala entre os organizadores, é uma exigência que se faz entre os organizadores, mas é a pergunta que todo mundo faz. Poxa, tinha que ser quarta-feira. Então, quando lançou o Encounters, foi ainda na quarta edição, eles queriam fazer alguma coisa que nem que é de muito sucesso, que é o Friday Night Magic, né? Exato, isso que eu ia falar. Mas pode falar, vai fundo aí. E daí, assim, como a sexta-feira já estava ocupada, né? Vamos combinar que na folha de pagamento da Wizards, o Magic manda mais do que o... Põe sábado, você já emenda, você joga Magic na sexta, vara à noite, já embola no D&D. Então, é que para sábado e domingo, daí vai ter um outro modelo que o Cobb vai falar para a gente também. Né? É, exatamente. Mas assim, nos manuais está escrito que o Day Day Encounters acontece semanalmente, eles não dão um dia nos manuais. A gente sabe que tem uma exigência pelas quartas-feiras, mas não existe essa exigência nos manuais atualmente. Se pegar a versão mais atualizada 2.0... Não está escrito. Não está escrito que é de quarta. As aventuras acontecem na Costa da Espada e normalmente é uma aventura complementar a um produto que está sendo vendido. Então pegar um pedacinho de um produto que está sendo vendido, ou você vai pegar um pedacinho da Horde of Dragon Queen, ou um pedacinho da Princess of Apocalypse, e vai jogar o comecinho dela, do primeiro até o quarto nível. É, a Horde of the Dragon Queen era do primeiro ao quinto. Agora, aí tá a minha dúvida para você. Hoje o plot atual é da aventura, mega aventura, Princess of the Apocalypse. Estou com ela aqui. E ela começa, assim, eu já peguei pelo livro aqui também, e ela começa de terceiro nível. O D&D Encounters começa em terceiro nível também? Não, então, isso que eu ia falar. O D&D Encounters, eu dei esse overview dele, né, sobre ser semanal, sobre acontecer na Sword Coast, ser complementar um produto de venda e ser do primeiro ao quarto nível, justamente para dar uma ideia de qual é o intuito dele. O intuito do D&D Encounters é transformar não jogadores em jogadores regulares. É viciar. Então é para apresentar o D&D para as pessoas que não conhecem ele, é para apresentar Adventures League para as pessoas que não conhecem ela. A ideia dele é ser uma coisa meio que um primeiro contato, né? Aí o segundo tipo de programa... E são sessões de 2 horas também, não é isso ainda? Muito rápidas, exato. A ideia é que as sessões sejam aconteçam das 20 até as 22 horas, né? Que elas sejam encontros... Chama D&D Encounters por isso. Você vai jogar um encontro, você não vai jogar uma aventura. Você vai jogar uma cena. Você vai jogar no D&D, pra quem nunca jogou D&D, um encontro seria como se fosse uma cena. Você vai jogar um pedacinho, uma ceninha de um... Não é nem um episódio. Se fosse uma série de TV... Né, se a gente fosse comparar uma campanha de RPG com uma série de TV, a campanha seria a temporada, né, a aventura seria o episódio e o encounter seria a cena de um episódio. Né? Você vai jogar uma cena de um episódio daquela temporada. E aí e a ideia dele ser semanal é por isso, que você vai concatenando essa cena, você pode jogar em lugares diferentes, você pode jogar em cidades diferentes, com narradores diferentes. A documentação do programa favorece que você não fique sempre com o mesmo narrador, se você não precisar. Você não precisar ficar sempre com o mesmo narrador. E a ideia dele é esse. Então, esse que a gente está falando aqui é um programa de jogo que chama D&D Encounters, os encontros de D&D. Perfeito. Existem outros dois programas, que é o D&D Expeditions e o D&D Epics. Esses dois programas, eles são pontuais. Eles não têm um comprometimento com a repetição, né, com que ele tenha continuidade. Então, o que é um D&D Expedition? D&D Expedition é um evento, então digamos que você tem uma loja ali na sua cidade e uma vez por ano ela tem um evento muito bacana de RPG, ou de anime, ou de quadrinhos, ou de videogame, e aí nesse evento bacana que tem na sua cidade você quer colocar uma aventura diferentona que tem a ver com a Adventures League e que só possa ser jogada nesse seu evento. Aí você vai recorrer ao D&D Expeditions. Então eles são episódicos, né? Vão jogar um episódio mesmo, é uma aventura um pouco mais longa, de 3 a 6 horas de duração. Acontece no Mar da Lua e vai do primeiro até o décimo nível essas aventuras. Né? Você vai ter aventuras do primeiro ao quinto e aventuras do quinto ao décimo, dependendo do nível dos jogadores que forem atender ao seu evento. Né? E ela tem o Expeditions, ela é um pouco a evolução do que era o Living Forgotten, porque... Digamos assim, se o cara tem uma loja, ele pode rolar... Ele tem um evento todo sábado, ele pode rolar tipo essas aventuras todo sábado e tem, como você nem falou, diversos níveis, né? Tem tiers as aventuras, não é isso? Exato, exato. A ideia desse modelo não é tanto você ter semanal, quando o pessoal ir jogando toda vez. Mas ele sugere uma continuidade. Então você vai num evento grande, pode ser que o cara faça todo sábado. Puta, se ele tiver uma tremenda loja de RPG com público pra isso, ele pode fazer D&D Expedition todo sábado. E aí fica um formato muito parecido com o Encounters, né? Normalmente o que acontece é, você cativa um público com Encounters, e do Encounters essa galera vai pro Expedition. Ou eles vão jogar em casa, vão jogar home game. Ou eles vão jogar digital, vão jogar mesas online. Ou eles... E os eventos... Eles viriam um evento especial jogar uma aventura tipo de quinzenal. É, o quinzenal ou mensal, às vezes trimestral, às vezes semestral, às vezes anual. Eu tô falando assim, tô trazendo a Adventures League para uma realidade mais próxima do nosso país, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem o mesmo... Primeiro que a gente é um país muito maior do que os países estão acostumados a jogar esse tipo de programa, né? Exceto os Estados Unidos, né? Que é... mas eles não contam, né? Os caras são... Não. Nasceu o negócio, né? Mas se for pegar o pessoal, por exemplo, da América Central ou o pessoal da Europa, são países muito menores, onde você tem uma cultura de jogo, né? De lojas de jogo, muito mais sedimentada do que aqui no Brasil, né? Aqui a gente tem pouquíssimas lojas dedicadas a isso, né? Em cada uma das. Mesmo nas grandes capitais, a gente tem poucas lojas dedicadas, são lojas de jogo, né? E então não sei se você vai. Se todo mundo escutar esse podcast vai encontrar uma loja onde o cara esteja disposto a fazer dois eventos semanais, sabe? Tanto Encounters quanto Expeditions. Mas poderia ser feito, sim. Um Expedition uma vez por sábado. Aí você teria o Encounters de quarta-feira e o Expedition todo sábado. Mas ele foi feito para isso, ele foi feito para ser um evento mais pontual, assim. Você teria aventuras mensais, uma vez por mês a galera senta para jogar o Expedition, e aí vão evoluir até o décimo nível, e com a ideia da Wizards é lógico, vender produto com isso, mostrar outros lugares do mundo que não é só o Sword Coast, que também está de outro lado do continente, né, que é o Mar da Lua. É um outro modelo de jogo que não é o modelo de jogo do Encounters. Né? Ele é mais focado numa região, né? Os dois são, né? O Encounters é focado na Costa da Espada, e o Expedition as aventuras da Expedition acontecem todas no Mar da Lua. São regiões um tanto quanto distantes uma da outra, mesmo do ponto de vista continental, né? Se você for abrir o mapa de Forgotten, o norte da Costa da Espada fica no extremo oeste do mapa, e o... Não mapa de Forgotten, né? Se você for abrir o mapa de Toril, né, que é o continente que a gente conhece, mais conhecido de Forgotten, você vai ter a Costa da Espada no extremo oeste e o Mar da Lua quase no leste ali já, né? Tem um deserto no meio deles, uma tremenda floresta, que é a Lujanauro, tem a floresta do Cormantor, tem a floresta alta mais pro oeste. Assim, tem uma bela jornada entre os dois lugares aí, se você for fazer uma aventura aqui. Por isso que demora um mês para chegar, né? Sim, com sorte, né? Não, o que eu acho bem bacana é isso que você falou. Acaba tendo uma situação de continuidade. O cara curte o Adventures League, se você tem uma loja, um estabelecimento e gente também pra tocar essas aventuras, eles podem, tipo, terminando aí a parte menor do Encounters, pode passar com esses personagens pro Expedition. E dá pra você vir de um e de outro na mesma linha, assim, né? Você pode sair com o do Encounters com o mesmo personagem, por exemplo? Veja bem, eu vou dar um... Assim que é feito pra ser. Mas eu vou dar um exemplo de como geralmente um jogador da Adventures League... qual seria o fluxo de um jogador da Adventures League nessa temporada de Leoivo, tá? Então, eu não sei o que é D&D, me encanto, vou lá com o Cobb, com o pessoal da Holy Players e com os outros voluntários que estão lá na Geek House fazendo... as noites de quarta-feira lá na Geek House, lá na Paulista, aqui em São Paulo, aprendo D&D, monto meu personagem, ganho meu DCI e vou jogar o D&D Encounters. O D&D Encounters do Elemental Evil, se você abrir aí se você pegar o teu livro do Princess of Apocalypse mesmo, 250 páginas, esse grandão que você tá na mão aí, ô Gustavo, você vai pegar ele no capítulo 6, tem uma aventurinha que chama Alarums and Excursions, que é como se fosse um prequel. Isso é um side quest pra quem é de primeiro nível pra entrar na aventura, não é isso? Exato, a aventura do Prince of Apocalypse, como você disse, começa no terceiro nível. O Alarums and Excursions, ele seria uma das sugestões de prequel que vem no livro, né? Que é pra você ir do primeiro ao terceiro nível e dele você engataria na aventura do Prince of Apocalypse lá do começo, capítulo 1 mesmo. Então, o material que a gente teve acesso foi uma versão resumida desse capítulo 6, um mês antes da aventura, de ser publicado. Não tinha tudo que tem aqui, tá? Era uma versão bem mais resumida desse capítulo. E aí a gente jogou essa aventura durante esse primeiro mês, né? A ideia é que teríamos quatro encontros aí, né? Seria um mês de D&D Encounters com quatro encontros. A galera jogou esses quatro encontros, chegou no terceiro nível... E quando a aventura foi lançada, em dia 14 de abril, eles já começariam a jogar a aventura no modelo de D&D Encounters, Mas a aventura do Prince of Apocalypse mesmo. Eles começariam a jogar, não seria nem um Expeditions, não seria um Epic. Eles estariam jogando Encounters com o produto Prince of Apocalypse. Show. Ele pegaria lá do capítulo 1, do terceiro nível, o mesmo personagem que ele jogou em Encounters, ele estaria jogando Prince of Apocalypse. E a galera continuaria indo na loja, jogando Prince of Apocalypse, nem no modelo Expedition, nem no modelo Epic. Ele continuaria no modelo de Encounters, só que ao invés de estar usando um material exclusivo, que não é mais exclusivo agora, de quem comprar, né? É até se você for pensar do ponto de vista de produto, né? O interesse da Wizards, na verdade, é mostrar o produto que eles querem vender para todos os jogadores, é mostrar a aventura que eles estão produzindo, né? Não, show. E daí, por exemplo, o cara faz até o terceiro nível, chega o livro... Ele continua jogando com esse personagem oficialmente vai subindo de nível também. Exatamente. E aí esse mesmo personagem pode vir a participar. Digamos que, sei lá, em outubro, ou em outubro não, muito longe, mas na semana do Internacional o Cobb vai fazer um Expedition lá na Geek House. Putz, vai fazer um Expedition na Geek House pra personagens de sexto nível. Eu tenho um personagem de sexto nível jogando no Encounters, poxa, eu vou lá jogar no encontro do Cobb, porque eu quero ganhar os itens que tem nessa aventura do Expedition, vou jogar, quero enfrentar, né, conhecer a história dessa aventura que vai estar acontecendo lá. Então o Expedition ele tem um caráter mais pontual do que o Encounters. O Encounters ele é para ser mesmo quem joga o nosso jogo semanal. O Expedition é aquele jogo um pouco mais fora, já é um pouquinho mais fora do que a gente está acostumado semanalmente, né? Você sair da rotina. Assim. Mas no livro tá ensinando a fazer essa divisão pro formato Encounters, como tava no Tyranny, né? Tá, exato. Beleza. Agora ele imagina o seguinte, eu sou o Daniel Senós. Certo. E tem um clube de RPG na escola onde eu dou aula. Ok. Isso tudo é uma suposição. Certo. E daí, tipo, como eu sou do clube lá, não tem nada oficial e tal, mas eu gastei meu salário pra comprar o Prince of Fire. Não fala que o salário de professor é baixo, para com isso. Não falei que eu gastei meu salário, não falei quanto dele, porque o Senós é um cara cheio da grana, porque ele dá aula particular aí pro mundo. A gente sabe, professor aqui no país ganha muito bem, é bem reconhecido pelo governo, não apanha da polícia, a gente sabe como é que é. Dou aula de espanhol só pra realeza. Ele é foda. Tanto que eu pedi pra ele dar aula pra mim de espanhol, ele prontamente negou e diplomaticamente me indicou um amigo, porque ele me achou muito reba pra dar aula pra mim. Então eu sou o Daniel Senós e, pô, comprei meu livro. Eu posso, tipo, usando o livro, fazer jogos pra Adventures League, pra, sei lá, tipo, como eu sou Daniel Senós, sou cheio da grana, pode ou não. Bota um cara pra mestrar pra mim no livro... com certificados tudo, que eu posso chegar na Gen Con pimpão. Pode não, você deve. A ideia deles é justamente essa, que você, depois que o produto for lançado, você pode comprar o produto, ir pra sua casa, e na sua casa você joga no modelo home game. Você vai pontuar, você vai preencher a tua Adventure Log Sheet, né, que é uma planilha extra, né? Na verdade você vai ter uma planilha de personagem mais gordinha, se você estiver jogando no Adventure League. Você vai ter a sua planilha padrão. E cada vez que você sentar pra jogar, eu não tô falando nem de aventura, tô falando de sessão de jogo, hein, gente? Campanha, aventura, sessão. Então, cada sessão de jogo que você tiver, você vai preencher uma planilha com um trecho de uma planilha chamada Adventure Log Sheet. E aí, nessa planilha, você vai rastrear quanto de ouro você ganhou, quanto de renome você ganhou, quanto de XP você ganhou, quais itens mágicos você ganhou ou não. E esse personagem que você, Daniel Senós, joga aí na sua escolinha de espanhol com seus amigos, reportando e tal, você vai poder ir para dentro de uma convenção com esse personagem, um evento, por exemplo, do Cobb, você poderia vir para... Eu não sei se o Daniel é de São Paulo, mas se ele for de São Paulo, mesmo que ele não for, se ele vier para São Paulo e quiser jogar na Adventures League do Cobb, o que vai limitar se ele pode jogar ou não é o nível das mesas que estiverem por ali, ou seja, das aventuras que estiverem sendo narradas ali. Se ele chegar como um personagem de sexto nível, ele poderia tranquilamente jogar numa mesa nossa de lá. De terceiro nível também, porque nós temos mestres com mesas de terceiro nível. Putz, cheguei com um personagem de décimo nível. É possível que você não tenha onde jogar aqui, porque as mesas que a gente tem aqui já passaram por onde o seu personagem passou. A menos que a gente esteja rolando um Expedition. Aí certamente vai ter uma aventura pro seu personagem jogar que ele nunca jogou antes. Então, o critério para você poder participar de uma aventura ou não com o mesmo personagem é qual? Primeiro, o seu personagem tem que estar no nível que a aventura exige que ele esteja, dentro do tier, né, dentro dos parâmetros de nível que a aventura exige. Segundo, os tiers são 1 a 4, 5 a 10, né? É, depende da aventura. No Prince of Apocalypse, ela vai de 1º a 15º, né? Ah, vai direto, mas que eu digo, na Expedition, cada aventura tem um tier diferente, mas sempre nessa faixinha aí de 1 a 4, que é como eles dividiram lá Exato. Se você a evolução do personagem na quinta edição. Então é esse critério, você tem que estar dentro desse parâmetro, e este personagem específico não pode ter jogado o episódio, o encontro que aqueles personagens estão jogando. Você não pode jogar duas vezes com o mesmo personagem o mesmo encontro. Não faz nem sentido, né? Se você for pensar do ponto de vista temporal, né? O mesmo cara tá no mesmo lugar duas vezes matando o mesmo bicho. Não existe isso. Para isso que serve a Adventure Logsheet, pro mestre olhar e falar, você já passou por essa etapa da aventura. Putz, é legal você criar outro personagem para jogar com a gente aqui, então você começa do primeiro nível com outro personagem. Entendi. Tá vendo, Senão? Você já pode meter no seu clube de RPG lá da escola matar todo mundo com o Elemental Evil. Não, eu vou, mas a minha ideia era comprar o material, vir aqui em casa e mestrar pra mim mesmo, pra meu personagem chegar no nível 800 aí na loja. E aí, como é que fica? não, você nem precisaria fazer isso, porque eles já se protegeram contra esse tipo de problema. primeiro que a minha sugestão seria, você, já que você tem um espaço pra mestrar, né, você não precisa ser necessariamente uma loja onde vende o produto. Você tem aí um espaço onde você joga, que é um espaço público. Então você pode pedir que esse espaço, essa escola de inglês que você ou escola de espanhol onde você dá aula, você pode pedir que essa escola entre em contato com o sistema da Wizards e eles digam, olha, sim, nós temos um espaço público para jogos aqui e o nosso organizador é o Senos. E aí você passa a ser um organizador de eventos dentro dessa escola de idiomas, é muito comum que aconteça. A gente tem inúmeros grupos de organizadores dentro da Adventures League que fazem jogos não só dentro de escolas de inglês, como dentro de unidades do exército, dentro de unidades da marinha, da aeronáutica. Lá nos Estados Unidos é muito comum o pessoal das Forças Armadas se reunir pra jogar D&D, né? Porra, nunca... Desculpa. Isso daí é uma grande ideia para um país em que muitos professores são jogadores veteranos, né? Sim, então, e aí digamos que você me falou agora, vou mestrar pra mim mesmo pra eu upar. Não precisa. Pra encher a ficha e bora. No novo modelo de jogo da Adventures League, o narrador pode premiar o próprio personagem dele com uma quantidade de XP equivalente àquela que os jogadores ganham. Então, enquanto enquanto você está ocupado narrando para os personagens dos jogadores, o seu personagem está em algum lugar lá do mundo ganhando XP junto com eles. Não necessariamente na mesma aventura, não necessariamente no mesmo lugar. Matando o javali. Mas sei lá, tá lá farmando javali e ouro em algum Exatamente. Cantinho. Exatamente. É até uma forma de premiar o narrador, né? Para que o personagem dele não fique para trás caso ele vá jogar mais para frente. Né? Eu tava dando uma olhadinha aqui na lista de aventuras da Expeditions, que é aquela que você falou que tá em Moonmaster, né? Concentrada. Isso, lá no Mar da Lua, uma das grandes cidades do Mar da Lua é Moonmaster. Né? É, Moonmaster mesmo, não me recordo, mas eu sei que aqui já tem listadas, cara, 18 aventuras até julho. Caraca. Exato. Ou seja, tipo, o cara que, sei lá, quem é. Que, ou como ser nós, que tem esse clube, ele pode pedir acesso a essas aventuras e ir rolando, pô, 18 aventuras. Exatamente. E o legal do Expeditions é justamente esse: o ineditismo das aventuras do Expedition. Então todo mundo vai jogar o Encounters, vai jogar Prince of Apocalypse. Beleza, isso é o que todo mundo joga. Quando tiver rolando um Expedition, além de você ter certeza que uma aventura é pro seu nível, você vai jogar uma aventura que é certeza que o seu personagem nunca jogou, porque ela acontece em outro lugar do mundo e com outro arco de campanha, com o mesmo arco de campanha, mas numa outra vertente desse arco, né? Então é certeza que você vai poder jogar essa aventura desde que você não tenha jogado ela em nenhum outro Expedition, em nenhum outro evento, em nenhum outro lugar, né? E daí, pra dos modelos, faltou o top, né? Então, temos o D&D Encounters, que é esse semanal, tem o Expedition, que são esses episódicos, e tem o D&D Epics, né, que é fantástico, magnânimo, são aventuras de uma noite inteira, né, são longas aventuras, levariam aí umas 8 a 10 horas de aventura. É, elas podem acontecer em qualquer lugar, né, são geralmente em grandes eventos, né, eu estou fazendo de tudo para trazer uma D&D Epic aqui para o nosso Encontro Internacional de RPG, mas mesmo o Encontro Internacional de RPG ainda é pequeno para os padrões D&D Epic, que os Estados Unidos e que a Europa estão acostumados, né? É. Então, cara, eu joguei na Gen Con a Epic do Tyranny of the Dragons. Eu vou te falar que é foda mesmo. Quanto tempo de aventura foi, Gu? Foi uma aventura de 4, 5 horas, mas a Epic funciona. Eu joguei Expeditions lá também, mas a Epic é um evento super concorrido. Era, se eu não me engano, era uns $15 pra entrar, e tinha nego vendendo lá no final a vaga dele por $60, $70, porque tinham se esgotado os tickets, eram limitadas as vagas, né? Sim. Mas o conceito era muito bacana, porque na época podia ser personagem de primeiro nível, segundo, terceiro, você entrava e jogava. Tinha que ter o Tyre na mesma mesa ali e rolava. E cara, tipo, cada mesa, na verdade, tinha uma missão. Era um lance meio conjunto, assim, era meio um jogo. É, isso que eu ia falar, o conjunto. O D&D Epic, ele acontece em grandes eventos, porque ele é o tipo modelo de jogo que a gente chamava aqui no Internacional de as mesas especiais. Que eu adorava fazer, não sabia que tinha esse nome, mas eles chamam de multi-table. Então, o que é uma mesa multi-table? É, a gente faz isso no Corujão RPG também, todo mês lá na Geek House, é uma coisa que a gente faz desde o Internacional, desde que mundo é mundo, mas que é uma coisa muito fantástica, que são mesas que se influenciam entre si. Então, os caras estão jogando no mesmo lugar, mas cada um vai fazer um pedaço da missão, e os mestres falam entre si, e é uma experiência de jogo diferenciada, né? Um negócio que você só consegue jogar num evento mesmo, né? É, e daí, assim, cada um tinha uma missão, e conforme tinha a missão, a gente vai falar das facções daqui a pouquinho, tipo, os caras iam ganhando pontos pras facções dele, beleza. No final, tipo, quem sobrevivia, porque, tipo, tinha nego que morria, parte de uma hora lá da aventura passava um dragão assoprando, assim, então, né, tinha nego que morria no meio da missão. Mas o que eles faziam, Cobb? De cada mesa, tipo, eles pegavam um campeão, que iam para umas mesas dos campeões, a mesa indicava um jogador X e tal, os sobreviventes faziam uma mesa final cujo mestre era o Mears. Pô, que legal! Mike Mears é editor-chefe de Dungeons & Dragons hoje em dia, né? É, e daí é... Mas era, cara, foi muito show jogar, realmente foi uma experiência bem diferente, porque você via... Assim, as mesas, pra aventura evoluindo, as mesas elas tinham que ir atingindo as suas missões, porque, tipo, a minha missão liberava pra outra mesa, era quase como se fosse uma... Era muito interligado mesmo. E essa aventura em si, ela, o resultado dela foi pro cano aí, né? Foi definido ali e ficou louco. Só corrigindo a minha, já o pessoal já me corrigiu aqui pelo Twitter. O Mears não é editor-chefe, ele é lead designer. Ele é D&D lead designer ao lado do Jeremy Crawford. É isso aí, é o leader designer. É você jogar com o cara que manda no D&D no mundo hoje em dia, né? Não, cara foda. Você jogou nessa sabia. Mesa? Ele morreu na baforada do dragão. Deixa eu te explicar, pô, eu me viro muito bem no inglês, mas meu inglês é meio planeta dos macacos, então eu era o bárbaro. Que falava mal e porcamente o idioma comum. Ótima solução em on pra um problema de off, hein? Ótimo, não deu pra eu ser o bardo. Dessa vez você não foi o bardo. Pô, na mesa que a gente jogava junto, ele era o bardo mais magnífico, o Joshua jogava comigo lá, Eu fui o bárbaro, cara, porque... Mas, cara, dá pra jogar tranquilo lá. Eu achei que ia ter dificuldade na Gen Con de jogar. Os caras pegam mestres realmente muito bons. Cara que fala pausado, assim. Você vê que os caras têm técnica, eles têm meio uns workshops antes. Cara, a coisa que eu tenho mais vontade de participar até hoje é desses workshops que eles fazem tanto na Gen Con quanto na Paizocon, cara. One-on-one que eles falam, né? Sim, não, os workshops foda, realmente é bom. Por isso que eu quero pegar umas aulas aí com o Daniel Senna de inglês pra eu evoluir do bárbaro, pelo menos, pra um roubo de sotaque. Você tem que ver se você tem ponto pra distribuir em perícia, né? É, eu tentei, ultimamente eu tô dando 100, cara. Então a Epic é tipo assim, digamos, é a aventura show que fecha, né? Isso, eu me corrigi aqui. Enquanto a gente conversava, eu fui perguntando para os local coordinators aqui, que são, eu tenho eles no Facebook, e eu falei uma abobrinha lá no podcast, na gravação da mesa do Azex, vou ter que me corrigir na próxima gravação que a gente tiver. Eu falei lá que a gente tem, que as D&D Epic, elas são do 15º ao 20º. Não é isso. Elas podem ser jogadas desde o primeiro nível. É que elas são as únicas aventuras aonde personagens de 15º podem evoluir até o 20º. É, e onde personagens podem receber rank 4 e 5 dentro das facções, né? E aí que a gente entra, cara. Que eu queria que a gente, que você falasse um pouquinho mais das facções. Porque a gente já falou dos modelos aí de aventuras. O que são essas facções aí? Não. Eu queria saber assim, de verdade, para que que serve a facção? Porque vou fazer um paralelo com o que aconteceu na 4ª edição. Eu não sei se vocês lembram, se vocês acompanharam, tinha toda aquela história da RPGA, de você alterar o mundo, só que eu via um monte de gente reportar e eu ouvia a reclamação de todo mundo falando que nunca acontecia nada, que a história não evoluía. Você que está do lado de dentro agora, está evoluindo a história? Está mudando? Isso é papinho de jogador de vampiro. Nunca nada. Eu tô copiando o que o nosso amigo Eric sempre falou, viu? Não, vou te falar que é uma crítica que eu já escutei bastante, não foi pouco também. Escuto ela desde que a RPGA é RPGA, né? E eles, como jogadores de vampiro, têm toda a razão em reclamar, porque a White Wolf sempre teve uma dinâmica de participação muito mais inclusiva do que a TSR e a Wizards tinham e tiveram até hoje, né? A própria Paizo deu um banho nesse sentido com a Pathfinder Society, então, onde eu sei, que eu quero dizer com dinâmica inclusiva? Eu quero dizer que é isso que o Santiago perguntou. É o Santiago que perguntou? Eu não sei, às vezes eu confundo as vozes com os microfones. Mas isso que o Santiago perguntou. O que é ser inclusivo? É o que os jogadores fazem, realmente tem algum efeito na história de jogo? Da experiência que eu tenho, isso é feito muito mais do que os game designers olham. Eles olham justamente para essas facções, né? E lembra do que eu disse para vocês, eu fiquei afastado da RPGA por muito tempo, né? Eu estou retomando meu contato com eles agora, depois de muito tempo. Então, a boca pequena, o que se escuta falar? Se escuta dizer que o que os game designers olham é muito mais para essa coisa das facções. Então, o que eu acho legal da gente fazer? Vamos falar um pouco a respeito delas, e aí a gente retoma essa pergunta do Santiago no final, depois que a gente falar das facções, para eu poder explicar um pouco de como é que eu acredito que isso vai acontecer. Não testemunhei nenhuma, né, o nome de nenhum amigo meu entrou para os livros, mesmo porque eu não tenho tanto tempo assim de Adventures League para poder ter testemunhado isso. Estou na primeira temporada, estou na minha primeira temporada de Adventures League, né? Mas dizem aí que existe sim uma influência, existe sim uma evolução, e eu acho que baseado nesses modelos que a Wizards acabou sendo testemunha, né? Acabou olhando, acabou se inspirando para poder evoluir a Adventure League, ela vai ser um pouquinho mais inclusiva. Vamos falar um pouco mais a respeito? Pode. Não, eu até depois também divido minha experiência lá no Gen Con. Mas a gente vai começar por ordem alfabética, a facção, ou por ordem da que todo mundo mais conhece para as novas? Eu sugiro que a gente comece, que a gente siga a ordem que eles seguem no padrão, assim, que é a ordem de tendência. Então manda ver. O que é uma facção, para começar? A facção, ela é um termo técnico, não é assim que os personagens conhecem esses grupos dentro do universo de jogo, né? Assim como eles não se chamam por classes, né? Um personagem nunca vai olhar para o outro e falar assim, qual classe você é? Não, quem faz isso são os jogadores, né? Os personagens não sabem. Ô Ladino, vem cá, Ladino. Eles se conhecem pelo nome deles, pelo passado deles. Os jogadores sabem qual é a classe. A facção... Eles não tem conselho regional de Ranger? Não tem, o sindicato dos Rangers não existe. Não tem, mas tem uma facção onde você se encaixa... A do Chifre. Existe. Então, e aí a facção, ela é o termo técnico, né, para os grupos. O que são as facções, na verdade? As facções são grupos, são organizações. Alguns deles realmente são facções. Aqui no Brasil, o termo facção está relacionado muito com facção criminosa. Verdade. Né? Então, falar de facção parece... Muitos grupos entram nessa categoria. É, tem dois dos grupos que estão disponíveis para jogar. Não, um, na verdade. Vai ter uma das facções realmente se encaixaria nessa, né, nessa categoria de facção criminosa aí. Mas a ideia é que é um grupo organizado que se ajuda, né? Então, se você pertence a esse grupo, você vai encontrar outros membros desse grupo, você vai ter acesso a missões desse grupo, você vai ter responsabilidades com esse grupo. E esse grupo vai abrir opções de enredo diferenciadas para o seu personagem, né? É possível jogar sem participar de nenhuma facção? É possível, e você provavelmente vai ter oportunidades de entrar para uma facção, para diversas facções ao longo do jogo, caso você se arrependa. Eu posso mudar? É, mas pode mudar de facção. Isso tem que vir com enredo também, né? Isso é coisa de cara de vampiro também, que eu quero ser tremendo, depois eu quero ser... Tem que ser o negócio área, é trair, né? Os outros, cara. Você entra numa, afunda ela e vai pra outra. O Senós tá querendo fazer... Como é que chama? Isso, sabotagem, né? O Santiago é coisinha de jogador. Santiago adoro intriga, sabotagem. Cara. Adoro confusão. Bom, vamos começar pelos arpistas, né? Os arpistas são o grupo mais conhecido dos Reinos Esquecidos, né? São uma rede de conjuradores e espiões, pregam a igualdade e secretamente eles combatem o abuso de poder, né? É uma organização benevolente, luta contra tiranias. Normalmente são magos, bardos e ladinos de tendência bondosa, né? Que são atraídos para esse grupo. Os objetivos deles são buscar informações, né? Então eles querem aumentar o conhecimento que eles têm a respeito de todos os tópicos. Eles promovem secretamente a igualdade, a isonomia entre os povos. Então eles lutam para derrotar tiranos, líderes, organizações que ficam muito poderosas. Eles tentam ajudar os fracos, né? Os pobres e os... Tipo os Estados Unidos no mundo real, né? Igualzinho, né? Em tese. Mas é mais ou menos isso. A ideia dos arpistas é eles são uma organização que mais livre, né? Mais dispersa. E aí você tem. Depois deles, você vai ter a Ordem da Manopla, que são os favoritos aí do Gus, se não me engano, né? Gus, quer falar? Não, eu sou da Lord's Alliance! Ah, você é da Aliança dos Lords, cara. Eu achei que você fosse da Ordem da Manopla. Esses são dos paladinos, né? Você é um homem cheio do dinheiro, então faz sentido de que você pertence aí à ordem da Aliança dos Lords. Bom, há controvérsias. A Ordem da Manopla é composta por seguidores da justiça, né? Então, são caras fiéis, vigilantes, eles protegem os outros das depredações, né? De problemas que os malfeitores podem causar. Eles são todos muito honrados, né? Muito alfo, né? Muito leais. Normalmente são clérigos, monges ou paladinos de tendência leal. Muitas vezes são leais e bondosos também. São atraídos para a Ordem da Manopla. É tipo o PT daqui. Né? A ideia deles é que você esteja sempre como é que é o sempre alerta. Isso. Dos escoteiros. Dos escoteiros, sempre alerta, né? Estar armado e vigilante contra o mal. Lock and load contra o mal aí. Você identificar ameaças malignas como grupos secretos e criaturas que sejam já mata. Malignas, né? Nem pergunta. É você fazer com que a justiça seja executada, né? E você trazer a retribuição contra ações malignas mesmo, né? Sem atacar preventivamente, sem atacar, não é para tirar antes e perguntar depois, né? Não. Você tem que julgar direito, todo mundo tem direito a um julgamento justo. Então, a maior parte dos juízes, né? Você tem que olhar lá o Eritu e falar: você não quer realmente se redimir? Nossa, ser abissal. Olhar o Eritu e falar pra ele assim: calma, né? Venha para o lado branco da força, saia das profundezas. O Eritu, pra quem não sabe, é o demônio que combate contra o Drizzt, etapa da aventura dele, né? Lá da Estrela. Chegou tua pizza, Guga. Chegou, cara. O papo tá bom. Pô, vamos dividir com a gente aqui, hein, cara. Bom, o terceiro grupo que a gente vai ter aí é o Enclave Esmeralda, que aí é onde eu acho que o Guki encaixa o Senós. Mas você tem que entender que o Gu sempre quer encaixar no Senós. É uma coisa incrível. É, não, cara, o Cenosa não é a minha preferência de encaixe, quero deixar muito claro isso. Apesar dele ser da Grécia das Fadas. Olha, ele até caiu. Coitado, não tá nem aqui pra se defender. Bom, é um grupo também bem disperso de sobreviventes dos ermos, né, de lugares selvagens, que preservam a ordem natural das coisas enquanto eles tentam se livrar de ameaças antinaturais, ameaças sobrenaturais, assim. Eles são bem, bem descentralizados, são bem reclusos, né? Eles são meio true neutrals, né? Isso, a ideia deles é justamente essa, é manter equilíbrio entre a civilização e o universo selvagem, né? Vou te falar que não à toa, essa foi a facção que mais fudeu na Record, ficou em último. Ah, mas... É que mais apanhou. Cara, mas é que é difícil interpretar isso daí também, né? Venhamos e convenhamos. É que tem um lance mais de ranger de druida, né? Eu posso dizer que eles contam com a classe mais apelona de todas, que são os druidas, né? Então, toda a parte dos druidas, todos os druidas de D&D geralmente pertencem ou ao Enclave Esmeralda ou aos arpistas, né? Mas mesmo assim, é o que vocês falaram, é muito difícil lutar por esse equilíbrio, principalmente num evento onde tá todo mundo ou querendo ferrar ou querendo ajudar os outros. Com a maioria querendo ferrar. Bom, mas a ideia dele é mais ou menos isso mesmo que vocês acabaram de falar, né? Cuidar para que a civilização e o ermo não se destruam uns aos outros. Ficou bem difícil aí no evento que o Gu participou na última Gen Con. E manter o controle, no caso, né, dentro da temporada do Mal Elemental, a gente vai falar um pouco do plot dela mais pra frente, mas ela tem um papel fundamental nessa campanha, que é o de manter as forças elementais do mundo sob controle, né? Então, essa facção aí tem tudo pra se destacar na próxima temporada de D&D, aí, que é a Prince of Apocalypse. Agora a minha facção. Mas, por favor, fale a respeito dela pra você mesmo, apresentem-se aí. Ah, Lords Alliance, eles têm aqueles, que você fala assim, Aliança dos Lords, aquela coisa boazinha, mas na verdade são os caras da grana, os lords das grandes cidades ali do continente, né, então Silvermoon, Waterdeep, entre outras aí, que se juntam pra, assim, manter a posição deles independente do que aconteça com o mundo. Eu acho que esse é um pouco um conceito. Tô errado, Cobb. Perfeito, perfeito. A melhor descrição. Ô, Sambi, é verdade que o desenho da Lords Alliance é um tucano? Cara, é uma coroinha. Chega perto. Cara, eu não tô enxergando o tucano. Tô fazendo uma força muito grande aqui, mas não tô. Tinta de azul que você enxerga. Você jura que tem um tucano aqui, cara? Bom, depois a gente coloca a imagem pro pessoal ver. Ou quem quiser procura Lords Alliance no Google aí, que vocês vão ver a coroinha e tentar achar o tucano pra mim, por favor. Mas é isso aí que o Gu falou, eles são uma ordem bem agressiva, militar e bem política mesmo, assim, né? Eu brinquei lá na stream do Adventures League no Rolo Dado que a Aliança dos Lords estaria muito próxima ao que são as casas do Game of Thrones, né? Então a ideia é que você honre a cidade onde você nasceu, você honre... E você sempre pague suas dívidas. Ah, e eu acho que tem uma homenagem clara ao Game of Thrones aqui nessa ordem, né? Uma referência, não sei, eu acho que é um easter egg, né? Não faço parte do time de Mas ela, ela, a Aliança dos Lords, ela, como todas as outras facções, elas são organizações que já existiam dentro do mundo de Forgotten, né? É, mas eles deram uma adaptada nela na quinta. Por exemplo, na quinta edição, a última patente da Lords Alliance chama Leão Coroado. Sim, não, é um Lannister, cara. Sim, sim. Mas que eu digo, as facções já existiam, são, digamos assim, as versões futurísticas, porque a gente conheceu elas muito ainda na segunda edição, terceira edição, né? Exatamente. E essa é a versão Spellblade, digamos. Pós-Sundering, né? E o Lords Alliance, ele é uma facção que se preocupa com a própria estrutura militar, estrutura política do lugar de onde eles estão, né? São muito, todas, como o Gu falou, são organizações todas muito antigas, muito tradicionais dos Reinos Esquecidos de Forgotten Realms. Né? E a última... Mas antes dela, acho que tem um termo muito importante na Lords Alliance, que é assim, que nem você falou, tipo, é manter a posição no matter what. Exato. Faça o que você tiver que fazer. Se eles aproxima... são assim, eles têm tipo um pezinho nos entarinhos, assim. É, até por isso que eu comparei eles com as casas de Game of Thrones, né? Você vê nos livros, na série, os membros das casas fazendo coisas absurdas pra se manter no poder, né? Desde incesto até assassinato, patricídio. Ou seja, eles se fazem coisas duvidosas pra manter o poder. E quem não faz, morre, né? Quem não faz morre no primeiro episódio, de cara. E tendem a se destacar aqueles que não usam os meios mais bondosos para obter esse poder, né? E aí, descambando pro final da maldade, a gente teria aí o Zentarim, né? Que é uma rede sombria e inescrupulosa. Que é o objetivo claro deles é dominar a Fairun. É isso que eles querem, eles querem dominar a Fairun. Mas é o Manchun ainda o cara dela, não? Então, a gente não tem essa informação ainda dentro da Adventures. A gente não sabe quem são os cabeças ainda. Eu posso dizer que é o seguinte, vamos satisfazer uma curiosidade nossa aqui, que eu não fiz ainda. Os kits que a gente recebeu da Adventures League aqui no Brasil, eles vêm com uma carta de cada um dos personagens mais importantes dentro das guildas, né? E eu vou satisfazer uma curiosidade nossa aqui. Eu vou olhar e vou ver quem tá assinando a carta do Zentarim, cara. Olha, o cara spoiler, tá assinando a carta do Zentarim aqui no Brasil, aqui no kit dos jogadores, é um cara que chama Tyrill Longfangs. Parece o nome do anão lá de Game of Thrones, né? O Tyrion. Mas é Tyrill Longfangs. Eu não me lembro de cabeça desse personagem de Forgotten. Algum de vocês se lembra de quem nem é? Nem ideia. Não, acho que é um cara feito pra segurar a onda aí. E mesmo porque, se a gente conhece bem o Zentarim, ele não tá usando o nome real dele, né? Ele precisa usar o nome real, né? Pra quê? Quem conhece o Zentarim sabe que ele certamente não tá usando o verdadeiro nome dele, né? Eles têm muitas faces. Bom, quem são os Zentarim? Eles são a Deep Web de Forgotten Realms, assim. Tudo que é de podre, de proibido, de errado, de contra-lei, de imoral e amoral. Passa pelos objetivos do Zentarim, né? Normalmente, quem trabalha pro Zentarim não trabalha porque quer, trabalha porque ou tá em busca de poder e tá manipulando outras pessoas para conseguir esse poder. Então, se você é um Zentarim, provavelmente tem algum familiar seu raptado, alguma dívida que você deve para alguém, porque são criminosos, né? O objetivo deles é esse, acumular riqueza, é conseguir poder, ganhar influência sobre as pessoas e organizações mais importantes do mundo. E aí tem aquele famoso ditado Zentarim, né? Os Zentarim são sua família, ou você cuida dela e ela cuida de você. E, né? E traga uma laranja, por favor. Eles também falam, né, que tudo e todos têm um preço, né? Então, aí estão as cinco facções apresentadas, eu acho. Você pode escolher o seu personagem. E a gente pode falar um pouco a respeito delas. A qual delas vocês pertencem? Você já tem personagens da RPGA ou não? RPGA da Adventure ainda League? Não. Mas lendo o que eu li da Tirania, que eu tenho todos os livros da Tirania, e eu me identifiquei muito mais com a Ordem dos Paladinos e um pouquinho pra da Esmeralda. Entendi. Você seria ou da Ordem da Manopla ou do Clado Esmeralda. E o nosso outro amigo foi derrubado, ele foi tragado pelas brumas de Ravenloft. É, não tá mais que o nosso outro amigo, ele é casado, então às vezes a mulher aparece e puxa o cabo, entendeu? ele teve a conexão com o Fairon dele cortada pelo Lord Mas, Lodial. Assim, você falou que o Zentarim, ele faz... Cortei. Você falou que o Zentarim, ele faz as coisas ali mocadas, por assim dizer. Tem alguma coisa no livro que permita você ser Zentarim, mas interpretar uma outra facção ao mesmo tempo? Então, foi inclusive uma dúvida que surgiu durante a mesa do Rolo Dado, e que eu vou esclarecer na minha próxima reunião. Como é que funciona, né, quando um finge ser de outra facção? Ele ganha renome na outra facção, né? Seria um renome fictício? Como é que o mestre pode lidar com isso, né? Mas eu acredito que, do ponto de vista da minha mesa, né, enquanto eu não obtiver essa resposta, eu vou tocar de acordo com o meu julgamento. Eu vou premiar ele com renome oficial dentro da facção do Zentarim, e vou criar um ranking de renome fictício, que não vale em outras facções, mas que na minha mesa ele vai ter acesso a esse renome, e se os demais narrar, e vou deixar isso registrado na planilha dele, né, no advento do log sheet dele, e falar, olha, esse personagem tem um, pode ser considerado dentro da facção tal como tivesse renome tal, se ele conseguir passar num teste de deception, dificuldade tal. É, porque a graça é que ele realmente consiga interpretar o que ele quer, né? Porque senão, como é que ele vai enganar os outros jogadores da mesa, né? Então, é, mas em tese, cara, o que eu vi assim, rolando na prática lá nos Estados Unidos, é que tipo, as facções meio normalmente elas se unem pra combater aquela ameaça. Exato, elas não estão combatendo umas contra as outras. Então, tipo assim, aquele assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Esse é o... E normalmente tem um mal maior, que na primeira temporada era Dom Quinn, isso ficava muito claro, né? E o culto do dragão, especialmente. E agora no Elemental Evil, acho que é a mesma coisa, né? Acho que elas meio que se unem, assim, meio que tem uma aliança, assim, das facções, né? Exato. É lógico que rola um pouco dessa coisa da rivalidade entre as facções, mas a ideia deles não é que isso seja o objetivo do jogo, né? Não é que os jogadores fiquem combatendo uns contra os outros. A ideia deles é que que as facções se unam contra um mal maior. Na primeira temporada, Tiamat, a Rainha dos Dragões, né? E nessa segunda temporada agora, o mal elemental. Né? Que é muita coisa. E já vem de outros. E né, é engraçado que, como eu comentei, né, na primeira temporada... existiam facções do mal também, né? Então era o culto do dragão, os dragões cromáticos, as hostes dos nove infernos, os magos vermelhos de Fae, tinham outras organizações envolvidas, às quais os jogadores não tinham acesso, né? Não poderiam criar personagens nelas, mas que estariam jogando ali para minar o poder dessas facções. Serviam só para bater. Não, e o culto do dragão, ele era dividido em dois, porque tinha a parte que era essa nova versão do culto do dragão, que é vamos trazer o Tiamat de volta, e o culto do dragão mais original, que era ligado ao Sam Master, assim. Rolava essa treta, assim, rolou inclusive na Epic, assim, tipo uma... Existia uma cisão do culto do dragão, né? Eles chamam esses caras dos Wearers of Purple, né? Aqueles que vestem púrpura, né? Exatamente. E aí são... na verdade, é quase como se fosse uma seita dentro do próprio culto, né? Um sectarismo, né? Dentro do próprio culto. É legal isso, né? Gera uma coisa bem, bem verossimilhante, assim. Em game, porque você falando das facções, assim, meio fora do jogo, parece uma coisa meio babaca, assim. Tipo, os caras são amiguinhos e tipo, Zentarim sempre... Mas você vê que em game, nas aventuras, isso tá muito bem amarrado, né, cara? A participação das facções, acho que você falou um pouquinho assim de como elas agem na aventura e como você ganha renome. O próprio Santiago fez essa pergunta, né? Qual é o que eu ganho? Pra que eu faço isso, né? Pra que eu ganho de uma facção? Bom, primeiro tem essa coisa do enredo, né? Você vai ter acesso a plots, a itens, a personagens, que você não teria... não sendo daquela facção específica, né? Até pedaços da aventura que você só vai jogar se você tiver dentro de uma facção. Você ganha um poder específico de acordo com os pontos de renome que você vai recebendo. Então você vai fazendo missões dentro daquela facção, você vai ganhando pontos de renome que simbolizam a fama que o seu personagem começa a ter dentro daquele grupo. E aí você pode alcançar 5 patentes, né, que são os ranks que eles chamam dentro da sua facção. De acordo com a patente que você alcança, você pode ganhar... Você vai ter um item, né, novo. Então, no caso dos arpistas, é um broche. No caso da Ordem da Manopla, é um pingente. No Enclave Esmeralda, é uma fivela. E assim por diante. E você vai ter acesso, por exemplo, no primeiro nível, você pode participar das atividades da facção, na primeira patente, né? Você pode receber renome e você vai ganhar essa insígnia que vai te dar acesso a aventuras específicas a plots específicos dentro da aventura. No segundo nível, você vai ter acesso a missões secretas mesmo. Então você vai poder atuar secretamente pelo bem da sua facção E aí completar essas missões, essas side quests, né, vai te dar benefícios adicionais. E você pode ganhar o aprendizado do mentor aventureiro. Aí eu tenho uma dúvida. Você falou uma side quest, certo? Mas ela tem que ser feita sozinha? Ou ele tem que levar o grupo? Como é que funciona? Porque uma vez a gente entrevistou o Draco Bahamut, que ele é que organiza as coisas da paz aqui no Brasil. E ele falou que um dos problemas que mais dava é que tinha essas missões paralelas das facções. E que volta e meia o cara tinha que fazer a missão sem ninguém do resto da mesa perceber. E que dava muito B.O., dava treta. Não, essas missões elas são para feitas para o grupo. É como o Gustavo falou, Sembiano. Que o objetivo delas é que o grupo todo participe. Elas são feitas para o grupo dela, para o grupo todo participar. E o que acontece é que quem mais vai se beneficiar pela participação nessa side quest vai ser o membro daquela facção, porque ele vai receber pontos de renome da facção dele. Mas todo mundo brinca. Mas todo mundo brinca, normal. E talvez ele saiba coisas que os outros jogadores... ou vai descobrir coisas do que os jogadores não vão descobrir, né? Ele vai saber... Na Epic tinha umas assim... Você tem que, tipo, você vai cruzar um cara vestido tal... Se você cruzar um cara vestido tal coisa, você tem que trocar umas... Uns sinais fazer uma firula. Com ele. Pra passar uma mensagem X. Era, tipo, coisa quase assim. Quase a maçonaria. Né? Como é que tá agora, mais ou menos nesse nível? Assim, exatamente, é a mesma coisa. Você vai saber nomes, saber sinais, saber senhas, receber itens que vão ser trocados por outras coisas... E isso também existe uma liberdade que se dá aos narradores para que cada narrador retrate a facção de acordo com como ele achar melhor. Mas o padrão é isso que eu estou falando para vocês, né? Ele vai estar ganhando poderes dentro dos ranks das facções, como se fossem features, né? Da quinta edição, né? As background features que você recebe. E você pode vir, por exemplo... Quando você chega na terceira patente, né, que é a mais alta que dá para chegar fora de D&D Epic, né, se você chegar na terceira patente, você vai ter você vai poder executar atividades de tempo livre, né, com o seu downtime activity lá, você vai ter acesso a outras downtime activities que os personagens daquela facção, que não estejam naquela facção, não teriam acesso. As downtime activities é uma coisa meio relativamente nova para o universo de D&D aberto, porque veio na quinta edição, mas ela já era muito usada em Living Greyhawk. O que é isso? Nos programas de jogos organizados, me corrija se eu estou errado aí, Kobe. Não, vai ser. Mas são atividades que você faz meio daquelas, tipo assim, eu sou um ladino e eu preciso ganhar grana roubando gente, então daí eu vou, tipo, roubar... 15 pessoas por dia. Você joga lá para ver se, tipo... Nas atividades intraaventuras são aquelas coisas que você acaba fazendo. Tô errado, Bob? Não. Exatamente isso. A ideia, downtime activities não é uma regra exclusiva da Adventures League, é uma regra de quinta edição. Ela vem, para quem jogou Pendragon vai estar muito familiarizado com essa... Anel, também. Né? Vai estar familiarizado com essa mecânica que é o que acontece entre um quebra-pau e outro, né? Entre uma encrenca e outra, o que acontece quando você tá caminhando? Eu tenho craft armaduras. Então, tipo, eu sou um cara que eu faço armadura. Então, entre as aventuras, eu faço armadura ganhar grana. Carrega uma bigorna pra cima e pra baixo. As principais, né, as downtime activities principais são o crafting, né, que seria o artesanato, né, ou o ofício do seu personagem. Você vai criar objetos não mágicos, né, armaduras, armas, uma sela pra um cavalo... uma cobertura de couro para você colocar no seu cachorro de guerra. Você vai criar alguma coisa ali que vai ser usada na aventura, né? Uma máquina de guerra, se você for um anão, sei lá. Mas você vai inventar alguma coisa baseada nos crafts que o seu personagem tem. Esse é um dos itens mais comuns. Outro é praticar uma profissão, né? Que você vai usar o tempo que você tem entre as aventuras para ganhar o dinheiro que você precisa para pagar pelo seu lifestyle. Que como o Senoski, se a gente for traduzir isso para a vida real, são as aulas que ele dá aí para a realeza. Exatamente, ele vai praticar o profession dele para ganhar os dobrões que ele precisa usar para pagar pelo lifestyle dele, pelo estilo de vida que ele... Eu sou pago em pele de raposa. Outros dois usos muito comuns para os downtime activities são a recuperação, né? Se você tiver muito, se o seu personagem estiver muito ferido, estiver doente, sofrendo com condições de veneno, que você não tiver conseguido encontrar um jeito de se livrar até o final de uma aventura, de um episódio de uma aventura, você pode usar o seu downtime para tentar fazer teste para se livrar dele, né? Porque acabou na quinta edição aquela mamata de cura de como era na quarta edição, né? Então agora você tem que dar uma penadinha. É, você tem que se e outra coisa bacana que você pode fazer no seu downtime é que você pode treinar, né? Você pode aprender um novo idioma, você pode aprender a usar um novo conjunto de ferramentas, você pode aprender a usar, você pode aprender uma nova skill, aprender coisas diferentes, né? Trocar o seu background, trocar a sua perícia de proficiente. São coisas que dá para você fazer ao longo do seu downtime activity. Aí, se você participar de uma facção, né, se você estiver dentro de uma facção e tiver conseguir chegar no terceiro rank dela, quer dizer, se você for capaz de reunir aí, pontos de renome até atingir o rank 3 dessa facção, você vai ter acesso a outras downtime activities. Então, por exemplo, se você estiver em Moonmaster, como o Sembiano falou, os Harpers, por exemplo, vão ter amigos dentro dos Cloaks, que é uma ordem de arcanistas muito famosa de Moonmasters, né? Os mantos, né? Os encapuzados, que são muito, eles são muito, têm amizade com os Harpers, com a causa dos Harpers, e através disso você pode fazer testes e interações sociais para ajudar o seu grupo a conseguir magias restritas dentro da cidade. Pode gastar dias de downtime para tentar livrar alguém da prisão, caso você tenha sido... É muito fácil ser preso no Moonmaster. Para quem não sabe, Moonmaster é uma cidade... E tem um lance de na downtime, pelo menos em Nivergirl tinha, acho que também tem, agora você me fala, né? Se você é um ladino também, às vezes seu personagem pode acabar preso e perder aí uma semana. Uma semana não, não rola isso. Não rola tanto, mas normalmente é um downtime day por nível, assim, né? Entendi. Mas a ideia é mais ou menos essa, você tem acesso e isso que eu achei muito legal das facções, elas estão muito entrelaçadas com o enredo do mundo, né? Então, e aí eu acho que aqui a gente pode começar a responder um pouco daquela pergunta que foi feita no começo aí, que é como é que a RPG Adventures League faz para entrelaçar, para fazer com que a história, né, para fazer com que os personagens afetem a história do mundo. O renome ele ganha tanto fazendo essas side quests, como também só por simplesmente completar a aventura, né? Exato. Não é só também, você não precisa só fazer coisa da sua facção, porque às vezes assim... Fazer coisas importantes dá renome, independente se é para sua facção ou não, né? Sim. E a parte de utilizar eles, assim... de ranking, eles têm alguma utilização in-game, assim, uma rolada de dado a mais, você gastar ponto de renome? Não. Por enquanto, o que eu vi, não. Você junta pontos de renome pra acumular a patente, né? Sim. E aí, através da patente, você tem acesso a rolagens especiais. Sim, tem acesso Daí você... Isso tá ligado de forma indireta. Na Gen Con, os renomes foram contados também... Porque rola nas Epics rolava uma disputa das facções, pra ver quem é a facção campeã do ano. Isso, e aí eu posso. A gente pode. Até por aí a gente pode começar a responder, como eu disse, a pergunta do Santiago, que é: isso vai realmente influenciar? Sim, vai influenciar, me parece que sim, justamente por isso. Porque de acordo com quem vencer nessas grandes convenções, primeiro que você tem que jogar toda essas aventuras para ter acesso a essas grandes as aventuras mais difíceis, né? E quando você chega nessas aventuras mais difíceis, eles estão definindo o futuro do mundo nessas aventuras. Então pode ser que você seja um dos personagens que vai definir se foram os Harpers ou os Zentarim que prosperaram depois daquele evento específico, né? O que eu sei, cara, por exemplo, nessa Epic, porque essa Epic tipo, culminou, que eu joguei na batalha final lá. Né, que é aquela que eu falei que juntaram, sei lá, os campeões de cada mesa e foram bater. E daí, tipo assim, os nomes desses caras, eles foram registrados ali, acho que, sei lá, podem vencer que apareça alguma citação no futuro que teve uma batalha decisiva contra o culto do dragão X no local que foi lá, a Epic, onde, tipo, impulsionados por uma atitude dos Entarins, fulano, ciclano e beltrano, derrotaram o dragão lá, que era o inimigo principal da Epic. É, isso aí. Eu não sei o quanto isso vai ser... Isso vai chegar aqui pra gente, né? O quanto a gente não vai ter que ir atrás pra poder ter um personagem nosso, por exemplo, no livro da... Quanto a gente não vai ter que ir pra Gen Con pra poder ter um personagem nosso num dos livros da Wizards of the Coast. Entretanto, só o fato deles estarem abrindo linhas de enredo, opções específicas para quem é de cada facção, já gera uma experiência de jogo diferenciada que pode ser interessante, né? Eu acho que livro hoje nem tanto, porque nem é muito o mote deles ficar lançando mais tanto livro, por incrível que pareça. Mas com certeza eu acho que nessas aventuras próximas aí das Expeditions, principalmente... de repente o nome de um ou outro é citado, a Batalha X. E aí por livro você pode imaginar que podem. Estão rolando muito. A gente voltou os romances agora, né? Sim. Eu não sei, vai que você tem um livro seu, um personagem seu citado num romance. Sim. Aí. Então, mas a ideia deles é realmente, por exemplo, a batalha que rolou lá na época é uma batalha que ficou pro canon. Isso não é novidade nenhuma, né? Na época da RPGA isso já era feito, né? Eu nunca me esqueço que joguei. Primeira aventura canônica da RPGA que eu joguei foi Wrecking, de Ravenloft, né? Oh, e show. Aí eu lembro que quando eu fui ler o Core Rulebook, então no Wrecking a gente impedia o Azalin de explodir o domínio de Necrópolis e transformar Dracon ali numa cidade de mortos-vivos. E aí eu lembro que quando eu peguei o Core Rulebook na mão e eu fui ler sobre o domínio do Azalin, tinha uma linha que falava lá, Azalin só não conseguiu objetivar porque teve um grupo de aventureiros que... Nossa, eu fiquei maravilhado. Sim. Pô, eu tava ali em grupo e tal. Então, Vampiresco, respondeu a sua pergunta com um tom crítico? Não, assim? A única parte que eu ouvi foi a gente vai ter que ir pra Gen Con pra fazer a diferença. Essa é a parte boa, cara. Eu espero que a gente consiga trazer uma Epic aqui pro Brasil, né? Que vocês possam vir pro encontro internacional de RPG e já tenham chance de fazer porque, uma... Porque... Eu me candidato a... Não, porque de verdade, eu prefiro muito mais que a gente consiga fazer uma coisa aqui do que a gente ter que ir pra lá. Eu acho que dá muito mais valor pro nosso hobby aqui do que se a gente continuar indo pra lá. Pra vir pra cá, a gente tem que dar uma força pro Cobb aí pra realmente rolar bastante evento de Adventures League, porque daí você rola muito movimento nos DCIs, que é a última pergunta que eu ia fazer pro Cobb, ou seja, o nego precisa ter DCI pra jogar Adventures League, né? O DCI é um número simples, você entra no site da Wizards, tem inclusive uma interface em português pra você cadastrar o seu DCI. Finalmente. Lá, né? Então é bem simples, cadastrar o DCI é um número que seria o teu RG dentro da Wizards. É só pode usar o do Magic, que é uma pergunta muito comum que a gente escuta nos eventos. Se você já tem um DCI de Magic, você pode usar esse DCI. Agora, por exemplo, para eu ter esse DCI, eu tenho que ir lá jogar com você ou dá para tirar online? Como é que funciona isso? Não, dá para tirar online. Tem um link que a gente manda pro pessoal que você mesmo faz seu cadastro lá e tal. Eu tenho um tutorial que eu postei no site da Roleplayers. Eu mando o link para vocês, vocês colocam junto lá no podcast. Quem quiser fazer o próprio DCI já pode levar o DCI pronto pro evento da... E aí, é o que o Gustavo estava falando, quanto mais DCIs cadastrados a gente tiver, melhor. Mas basta ter DCIs cadastrados. Tem que jogar. Né? Esses DCIs têm que estar cadastrados e ativos. Porque daí o Cobb vai poder chegar a falar pros caras e falar assim, porra, tipo, tem aqui, sei lá, 300 negros que vêm para um evento huge aqui em São Paulo que, uma oportunidade show pra gente divulgar, né? Daí os caras liberam a Epic. A gente faz muito... O desafio D&D, que é uma atividade super tradicional do Encontro Internacional de RPG, ele nada mais é do que uma D&D Epic, né? Se você for ver. Eu já fui campeão nos primórdios do desafio D&D. Eu lembro, poxa. Vocês foram campeões no desafio D&D 2003, se não me engano. Foi nos primórdios. Eu tava mestrando nesse desafio, inclusive. Mas é isso, né? A gente já faz isso aqui no Brasil. Não é sancionado pela Wizards, né? O desafio D&D foi promovido pela própria Devir. A Roleplayers nasceu no resgate do desafio D&D em 2013. A gente fez um desafio D&D de quarta edição. A história era toda com elementos canônicos do mundo da Wizards, mas não teve relação nenhuma com a Wizards. A gente não levou isso para eles. Mas são formas da gente exercitar esse formato por aqui, até para quando a gente tiver esse contingente de DCIs necessários para fazer uma época, a gente fala, olha, a gente já faz isso, mas sem a sancionação, sem a sanção de vocês. E aí vira e fala, imagina com vocês. Imagina com vocês. Então a ideia é mais ou menos essa aí, pra gente não precisar ficar dependendo da Gencom para poder estar nos eventos dos caras, né? Cobb, uma pergunta que a gente fez off aqui, porque tipo, eu já mestrei muito D&D Encounters, isso eu mestrava na Terra-média, oficial, tudo, e eu mestrei umas 4 temporadas lá. E nas primeiras temporadas a gente recebia kit, depois não recebeu mais. É, os kits estão chegando no Brasil, para quem... Eu sei que você tá rolando lá na Geek House, né? Uhum. Uma das mesas. Esses kits estão chegando para quem é certinho, faz via loja, tudo bonitinho. Como é que tá funcionando isso? Então, se você cumpre com todas as suas obrigações de organizador, eu posso falar, digo, tô na RPGA, tô na Adventures League, vão fazer aí 3 meses, né? Se você for ver, desde abril, março, maio, né? Eu vou, tô há 3 meses. Eu já tô aqui, do meu lado tem a minha caixinha de kits aqui que eu tô distribuindo pros meus jogadores, gente. Então, a Wizards mandou pra Devir, que é a distribuidora aqui do Brasil, a Devir mandou pra minha loja, e a minha loja, e o dono da minha loja entregou essa caixa nas minhas mãos para que eu distribuísse esses kits de acordo com os respectivos jogadores que estão com a gente lá, né? É lógico que é assim, gente. Vocês têm que lembrar que mandar esses kits para cá não é o trabalho mais simples do mundo, né? Tem um monte de custos envolvidos com shipping, com navio, com envio. Então, demorou 3 meses para esse kit chegar na minha mão, né? Eu diria que é o trabalho talvez o mais difícil. Então você tem que cumprir com as suas obrigações. Mas assim, tô te falando para vocês por experiência própria. Eu mostrei para abrir a câmera para eles aqui. Mostrei. E o Daniel tá rolando lá em Fortaleza também? Então, o Daniel, ele inclusive tem uma loja muito grande lá em Fortaleza rolando. Eu não vou lembrar o nome de cabeça agora da loja, mas quem é de lá certamente conhece a loja. Tem 3 andares de loja lá. E tá com kit. E recebendo os kits, recebeu os kits com agilidade também. Mas o Daniel, assim como... Até mais do que eu. O Daniel é mais ativo do que eu dentro das redes sociais. Eles traduziram, né? O próprio Daniel traduziu o Player's Guide pro nosso idioma em português. Daniel, como que ele tá no Twitter? Cara, eu não tenho o Twitter dele, eu tenho o Facebook dele, mas eu sei que se você entrar na comunidade de Adventures League do Facebook, no grupo de Facebook da Adventures League, e você encontra ele lá, ele é um dos membros, é fácil acesso. Eu acho que eu tenho ele aqui no Twitter, deixa eu dar uma olhada. Mas eu vou passar para vocês o link do material traduzido, vocês colocam aí também pro pessoal ter. O que a gente tem traduzido para o português já é o Player's Guide de Elemental Evil, o Player's Guide do Tyrant of Dragons e as regras básicas do D&D, que está disponibilizada pela Wizards Line, já tem tradução também, né? O sobrenome dele é Daniel? Daniel Oliveira. Isso. É um cara muito bacana lá de Fortaleza que está fazendo um trabalho fundamental para o crescimento da Adventures League no Brasil, assim. Posso dizer que sem ele, a gente não teria metade do que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil, mais da metade, na verdade. Daniel, 70% do que a gente teria aqui no Brasil não existiria. Daniel, a gente vai encher seu saco aqui para participar do próximo também, né? Sim, é um cara legal para trazer pro... Vocês me convidaram de última hora, senão eu mesmo teria chamado ele, né? Ah, tranquilo. Bom, então acho que já ficou muito claro aí, o Cobb é um cara bem acessível também, tem uns e-mails que acho que ele já passou no começo do programa, quem tiver dúvida de como rolar na sua cidade... Vai estar tudo no show notes mesmo também? Vai estar tudo no show notes, mas o Cobb é um cara que, ou o Daniel também, que é outro coordenador regional, os caras estão super aves aí a responder. Eu só vou pedir por favor pro pessoal, leia o Player's Guide primeiro, antes de vir falar com a gente. Então, as orientações básicas sobre como é que eu começo um jogo, as perguntas mais... as frequent asked questions, né, as perguntas mais frequentes estão lá no Player's Guide. E tá traduzido em português pelo Daniel? Exato, o próprio Daniel traduziu o livro. Então, se você não manja de inglês, tá no nosso idioma já, tá fácil de entender. O Player's Guide tem tudo o que você precisa saber para começar a mestrar na sua cidade. As dúvidas mais cabeludas, puta, li o Player's Guide, não entendi... Aí traz pra gente, pra poupar a gente também, que, como vocês sabem, o trabalho que a gente faz, eu costumo brincar que tudo que a Wizards ganha com a Adventures League, ela divide metade com a gente, né? Ou seja, nada. A gente é voluntário no programa da Wizards of the Coast, fazemos por amor à camisa. Sou fã de D&D há 22 anos. Então, somos voluntários, a gente tem pouco tempo, a gente divide o tempo entre os projetos pessoais da gente, nosso tempo profissional. Então, procura a gente, se informa primeiro, lê o Player's Guide com carinho. Existe uma wiki da D&D, que é o Bazar, que você, se tiver alguma pergunta específica, a maior parte das perguntas específicas também já está respondida lá dentro do Bazar. O blog da Adventures League lança um post semanal com as perguntas que foram mais feitas lá na reunião dos local coordinators. Então, posso te garantir que as primeiras 70 perguntas que você vão surgir na sua cabeça a respeito da Adventures League vão estar relacionadas tanto no Player's Guide, ou no FAQ, ou no Wiki da Adventures League. Mas, independente de qualquer coisa, sim. Tanto eu quanto o Daniel estamos disponíveis para o pessoal que tiver alguma dúvida que não esteja listado, que não estiver entendendo alguma coisa, pode entrar em contato com a gente que a gente dá um jeitinho de ajudar você. Pois é, esse Players é tão bom que está escrito até lá, por que quarta-feira? Essa é a pergunta 71. Depois se você puder passar o link para a gente da versão dele em português, porra, show. Mas isso que você está falando é bem o que acontece, assim. Isso é um e se não me engano, a resposta dessa pergunta é justamente essa que eu passei pra você, né, o Santiago? Sim. Que é tentar fazer o mundo parar pra jogar no mesmo time, né? Pois é, podia ter sido na sexta, mas tudo bem. Agora, esse lance que você fala de às vezes a gente... Eu tô afiado, hein, cara? Tá bem. Esse lance que você falou da gente perguntar sem manual, tá? Porque isso é muito do brasileiro, né? Você trabalha numa empresa multinacional, a gente faz muito treinamento, né? E cara, tipo, vendo com outros países assim, que se espera num treinamento? Que o cara leia o manual antes de ir pro treinamento, de fazer uma pergunta. Nós normalmente assim, a gente meio que tem preguiça de dar uma lidinha nas coisas, a gente faz pergunta. Explica aí pra mim. A gente tem essa, eu não sei nem se é uma preguiça, mas o brasileiro ele é mais aberto, é mais sociável. Ele quer conversar, o cara não quer ler pra fazer a pergunta. Ele prefere conversar. Aí o que eu costumo fazer você quer saber como é que é? Então você vai ouvir o podcast do RPG Arautos que eu expliquei tudo bonitinho. Toma aqui o link do tudo. Mas manual, o Sembi não quer assumir, mas é que tem um problema. 9 entre cada 10 jogadores de D&D não sabe ler. É uma doença muito triste que eles carregam. Isso é mentira, isso não é verdade, não, Santiago. Você tá mal informado. Tá bom, 8. Não, só quem joga de Barbarian, né? O meu Barbarian sabia ler inglês, ele só falava que nem Planeta dos Macacos, cara. Tô sentindo que o Santiago tem um ranço aí. Ele tem um ranço, tem um ranço. A galera do D&D aí. Tem um rancinho porque ele caiu naquela empresinha que o White Wolf caiu naquela empresinha lá que você precisava ver o cara que tocava essa empresa na Gen Con. Eu quase tirei uma foto pra mandar pro Santiago, cara. Ainda bem que não mandou. Depois a gente publica o endereço do Facebook do Santiago para vocês que estão ouvindo aí poderem dizer para ele a opinião de vocês a respeito disso que ele acabou de dizer sobre os jogadores. Não, ele não só diz como é frequente isso, né? É gratuito. É quase um racismo. Te dá o endereço dele para vocês poderem ir lá conversar com ele e fala na cara. Fala na cara. Esta primeira parte do podcast que acaba infelizmente, mas continuaremos falando de Prince of Apocalypse agora de mais um pouquinho e até lá.